62, Sané 6210, Zoro Patongo, boa tarde. Sané 6210, ação identificação, via chegada Mar, via chegada 070, ajuste no 015. V15, 070 na Mar, 6210. Sané 6355, chame Recife em 13325, alterna 1251. Pode repetir para o Sané 6355? 6355, chame Recife, 13325, alterna 1251. 13325251, obrigado. Mantenha a escuta assim que aparecer o chão. Perfeito, obrigado. November X Mike é corredor Shell, corredor forte. Fazer 3 TGLs. 3 TGLs, 917, circuito de tráfego, coordena a curva com a torre, sujeito ao tráfego, controle 1208, torre 11895, acionada 0116. Só ver bem aqui como é que o atendimento correto, o salamento do táxi chama 1895. 1895, só confirmando, são 04 a bordo. 04 a bordo? Gente. Livre acionamento no meu break, Mike, chama para os táxis. Utilizado o cruzamento no meu Mike Time. SAM 3190, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 080, ajuste 1095. 1095, desce via Mari, e para a pista 10, 3090. Alô. Alô, Papa Romeo Juliette, novembro 2. Papa Romeo Juliette, November Whiskey, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 280. Via Momo para 280. Patrulho, poderia coordenar para o 6314 direto de Petrolina? Voz de coordenação, 6314. 14. Lembrei mais livre táxi, eu boto para ingresso no site. Quatro, dois, zero, meia, vai na Pro de Duna. 4206, desça para 2000 pés, autorizado, ILS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. Ajuste 1095. 2000, comissão autorizado, ILS X-Way, chame estabilizado, 4206. Charedo 2231, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Desce para 3.000, 1.0, 1.5, passageiro 22, 3.1. Decolagem 1.0, vento 1.70 graus, com 5.9. Controle passarelo 2231. Prossiga passarelo 2231. Poderia confirmar, senhorita, o tráfego posição de uma hora, aproximadamente 8 milhas, nivelado com a gente, indicação de descida, por de casa. Como o tráfego está a 8 milhas na posição indicada, em descida para 2 mil pés. É com 190. Ciente, grato. Almirante Mike, autorizado ingresso, posso captar ele pronto? Voo no 169, decolou 52, controle agora no 208, bom voo. 208, bom. Campinas 360 autorizado, pesolou 10, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva, 1208, aciona 5435. O 169, contato radar, subou 360. 360. Pode voar direto ali, gol 169. Exato. Graças, gol 169. 308, transponder 5435. 699, cotejamento correto, chama push. Chama push, 699. Ok. Era do 2231, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 2009 para 3231. Eu 6210. 6210, desça para 4010, 2905. Reduz a velocidade para 2209. 4.025, 3179, desça para o nível 050. Copiou o controle? 3190. Afirmativo, TAM 3190, desça para o nível 050. 3190, NR 6314, chame Recife 12545, alterna 12685. NR 6314, chame Recife 12545, alterna 12685. Vai atingir 3.000, passarelo 2231. Confirma, aeronave, chame controle. Passarelo 2231, irá atingir 3.000 pés. Gente, aguarde para descida, passarelo 2231. Guardando descida, autorização do exército, passarelo 2231. Cenário 6314, controle. Oriente Mike, decolou aos 5.6, pro do farol de Itapuã, repórter no farol. Saída 2231, desça para 2000 pés, autorizado, IMS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Desce 2000, reportado estabilizado, IMS X-Ray pista 90, para 2231. 4206, completo o nome do cliente IMS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 8195, azul 4206, até mais. CNR 6210, desça para 3000 pés. 3000 pés, né? Azul 4206, boa tarde, livre pouso na pista 10, vento 170 graus, 1612 de nós. Pouso autorizado na 10, 4206. Lembrei que marque sobre o farol, passe 360 pela sua esquerda, devido à sequência de tráfego para 10. Jade para 1909. Falando na Paulo Mondo, pode operar o destino, o Gilete está vendo aí? Gilete November Whisky, chame o Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2685, Juliette, November Whisky. Bem, há 2 horas, agora 1000 gás. Temos um tráfego exatamente à sua direita, agora sobre o farol de Itapuã, realizando 360. O mesmo está no circuito de tráfego da pista auxiliar, não interfere com o pouso. É decente, está visual aqui, obrigado. 1-1-8-9-5, grato, boa tarde. Aos 18 da próxima. Gente, mantenha escuta, eu vou ligar plano de voo. Obrigado. A gente continua se assinando, estou olhando pista livre. Guardando autorização para o pouso, passar de 2-2-3 horas. Autorizado LS, 6210. R 6210, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Way da pista 10, reposta. 2 autorizado, X-Way, chame 6410. CNR 6210, inicie redução para aproximação. Vamos mais um tráfego para pouso 10. Três 1190, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, hotel. Fez 190, cancelada as restrições de altitude em casa. Cancelada a restrição de altitude, só certo. Azul 4206, solo 58, direito no 211. Direito 211, 4206 também. Deveria que marque visual com a aeronave ATR do Passaredo na final do 10? Na forma, na volta. Gente, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 10? Retaguarda cruzamento do eixo, na forma, na volta. Alô, Salvador, boa tarde, 4206, ele virou na Foxtrot. 4206, ingresso na Alfa, boa tarde, mantenha-se a Juliette. Alfa Maceta Juliette, 4206. Passaredo 2231, no controle. Olhe. Quem? No controle. No passarei na escuta da torre? A sua escuta. Livre pouso na pista 10, vento 170 graus, 159, informa o tráfego passando a retaguarda, para o circuito da 17, não interfere. Ciente, autorizado pouso pista 10, visual com tráfego já ultrapassado, passarei 2231. Lembrei que Mike prossegue para o da rotatória, reporta na rotatória. 9-9, autorizado para o Tivek, chama táxi. Autorizado, chama táxi, é 9-9. Sanair 62-10, completo sinal do procedimento NS X-Ray, chame a torre em 1-8-95. 2-9-0, daqui a pouco. 3190, desça para 2000 pés, autorizado, ILS X-Ray da pista 1-0, reposta avisada. Para 2000, autorizado, ILS X-Ray, chama lá que está avisado, 1-0. Alho Bravianque, atento a possível esteira do TR da Passarela. O vento agora é 1,70 graus, 1,05 nós, livre decolagem da pista 1-7. Sarei do 2231, solo 02, direito no 201. Gente, direito no 201. Roda Oxa 6210, Simba, baixou de travão visual, boa tarde. 210, boa tarde, última aproximação, andando pista livre. 1-0. Charlie Bravier, que decolou 02, chama o controle 1208, bom voo. 08, obrigado, olha. Controle Papa Romeo Charlie Bravo Yankee. Papa Romeo Charlie Bravo Yankee, contato radar na decolagem, se fazia Coral para o nível de voo 1-6-0. Coral para 1-6-0, Charlie Bravo Yankee. Azul 4206, mantém a posição em São Juliette, previsto portão 03. Juliette, mantém a posição 4206. Deixa minha torre em 1-18-95. 1895, obrigado, 900. Autorizando 55, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 340, Persulu 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, da Euleda Motiva, 1208, adiciona 5455. Autorizado 340 para Guarulhos via Pesulo 1-0, curva direita após decolagem da 1-0 na saída da Euleda Motiva. Controle 1-208 e transponder 5455, altão 3155. Protegimento correto, 3155, chama a pushback acionamento. Reportar pushback acionamento, são 3155. Oi, Salvador, boa noite, está 3190 na final da 1-0, baixando travado. São 3190, continua aproximação, guardando pista no 0 liberado. Guardando pista livre aí, 9-0. Azul 6919, pronto para o táxi com 1-03, 4 horas, Ribeirão Preto. Táxi autorizado 6919, direita via Índia, ponto de espera da 1-0, chama 1-8-95, que negar 1-0-5. Autorizado via Índia, torre 1895, 1-0-5, 6919. Azul 4206, Juliette, portão 03. Juliette 03, 4206 também. Passaria 2231, Juliette remota 12. Juliette remota 12, 2231. Bono 166, sua identificação via chegada Mari, desce para o nível de voo 050, ajuste 1015. Via, posição 015, da WhatsApp. Autorizado ITAP, gol 1166. ITAP, gol 1166. 3190, vento 1-70 graus, 1-5 nós, livre pouso no 0. Livre pouso, pista no 0, tá 3190. 3191. Salvador, 862-10, levou na última. 62-10, Xamera Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04, 610. Sim, só se não detona final, a Lima tem. A passagem Lima tem, está 10-19. Final da frente, não, vou retirar. Lembrei que Mark livre, estoque remetido, vento 170 graus, 159. Eu estou fazendo ajuda no certo, final, vou retirar. Direita, 1211 antes da Alfa. Direita, solo 219, tá 3191, boa noite, essa 3190 liga pista via Golf. 3190, Alfa Juliette 05. Táxi via Alfa Juliette, posição 5, tá 3190. 16919, via decolagem 10, vento 170 graus, 159. Autorizado decolagem pista no 0, azul 6919. Romeu, Mike, Charlie, Belo Horizonte, pista 17, qual pátio? Lembrei que tocou RMTU 09. Autorizado, curvar à direita, ingressar na perna do vento, reporta para girar a base no 7. Reporta para o vento, reporta para girar a base no 7, na verdade, mais. 6919, decolou 09, agora com controle em 1208, por favor. 1208, 6919, boa noite. Controle Salvador Azul 6919, 1000 pés, saída da EL, Leda Motiva. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o nível 360, Azul 6919. Voo 1166, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000. Jack Mike, autorizado, base para 17. O vento é 160 graus, com 5 nós. Voo 050, chama 095. Cliente, Romeu, Romeu Linha, voo Yaman. Papa Romeu, Charlie, Bravo, Yankee, 5 milhas da posição Coral, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 160, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Domínio 70 graus, 59. Voo 1166, desça para 2 mil pés, autorizado em LS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. Siga a Oscar Papagolfo. Terra 9 no hotel Passar, confirme posição. Terra 9 no hotel Passar, confirme posição. Almirante Mike, socorre, meteu o Zuno 4, autorizado por voar à direita, ingressando o vento e reporta para girar a base. Gente, então reporta para a Gold. 4-3. Para Belo Horizonte, no pêsulo 21 autorizado. Decola da 17, curva direita, corredora corrigindo. Decola da 17, curva direita, arbora elefa. Controle 1208, adiciona 5425. Através de Paris. 120, décima 8. Nível, curva e pista. Posso? Nível 400, Upper Zulu 21 para Belo Horizonte. Decola, pista 17, primeira curva direita. Saída, arbor, elefa. Controle 1208, aciona 5425. Bom. Gente, confirma o tipo de equipamento, Oscar Papagolfo. SPOB 03, seu nome é Taxi Torre, 1195. No Lembrete Mike, autorizado para base, porta na final, ajuste no 0 no 5 e o vento 180 graus, com 5 nós. 1195, vamos passar na final, vamos na solta, na outra prática. Bom ano, obrigado. Romeu, Romeu, Romeu Lima, desça para o nível de voo 050, ajuste 1095. Alfa, Zulu Embrank Mike. Zulu. Gol 1645, aciona identificação, via chegada bom, fideça para 4000 pés, ajustando 015. Ok, ajustando, descendo para 4000 pés, 1645. São 360 para Brasília, decolando 0, curva direita na porta, eleva, descendo a 1,17. Controle 08, transporte 547, 189. Sim, correto, chão puxa. Câmara. Livre, chama, tá? Estabilizou no LS, o ONU, ONU, 66. ONU, 66, completo, chame torre, ONU, 8, decimal, 95. Torre, 18, 95, o ONU, 66. Track, você chamou a frequência livre? Salvador, boa tarde, gol no 166, estabilizado na aliança 10. Gol no 166, boa tarde, livre pouso, piso no 0, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso, piso no 0, gol no 166. Solo da 3155, no 612 é próximo chegar aqui também. Da 3155, autorizado 612, chama a taxa. Dado reporta a taxa, 3155. R6143, aciona identificação, via chegada bom, fideça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Mike Charlie, autorizado o táxi, porta na Fapá para ingresso no site. Patão Gosta Papa Golf, qual foi a imposição? Uno 66, o sol foi 22, direito, 121, décimo 8, corrigindo 121, décimo 1. Direita, 211, gol, no 66. Paulo, Salvador, uma boa noite, gol, no 66, de campo. No 66, ingresso na alta, mantém seu GLR. Controle Oscar Papa Golf na proa da rotatória, se avisou com o aeródromo. Papango Oscar Papa Golf, chame a torre na sequência 118, decimal 95. Sinal no 7. Ok, curvando agora para final longo da 107. Romeu Maxali, aguarda para ingresso na 107. Aguarda para ingresso, mantém a posição no papá. Copa Golf, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 170 graus, 59. Golf, livre pouso. Estimado para ataque? Pronto. Pronto para ataque, funciona 3155 com 229 a bordo, 3 horas e 20 alterna, galera. Cara, está autorizado 3155, parte principal índia, ponte espera da 901-1895, Senegal 9015. Via Índia, ponte espera pronto, 1895, TAN 3155. Gente, papá, triplo papá Romeu Lima, mantenha assim, condições visuais 500 pés, reporte visual com Serra Oeste Delta Lima. Autorizado Recife 350, Aferzulu 17. Decola 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 108, 5466. Pode mexer na 0-1-5. Ok, 10-1-5, descendo para 2, meu pé, no 645. Vai passar à esquerda de pelo, em virtude de formações na mesma posição, ok? Sugou no 645, após desvios, foi Duna. Ok, bora dona após desvio, na 645. Espera da Papá. A aeronave que se encontra na Papá vai ingressar na pista assim que ela liberar a taxiway para ingresso parte 5. Papá Romeu Lima, desça para 4 mil pés, ajuste 10-1-5. Charretas 231, Barreiras 160, autorizado, 242. Decolos 10, primeira curva esquerda, Momo Vatap, controle 1208, antena 5407. Autorizado 231, primeira curva esquerda, nível 160. Comprou nível 160? Com essa, puxa. Com nível 050. 050, não, 201, Galeão, para as cópias. Solta, come, já fiz a informação. 6201, autorizado Galeão, 360, Alter 9857, decola da 10, primeira curva à direita, da El Leda Irumi, 1208, acena 5454. Gente, autorizado para o Galeão, 360, pista 10, após decolar de curva à direita, direita da El Leda Irumi. Código 2.5454, poderia informar o controle? 120.80. 12080, grava, FNM 6201. Contagimento correto, tinha uma puxa. Se possível, manter a presente velocidade até, dona. No Mike Charlie, decolar 228, chama o controle agora no 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Comandante de Bate Control, good evening, Papa Romeo, meu Mike Charlie. Papa Romeo, Romeo, Mike Charlie, radar contact on departure, climb flight level 400 via Arbor departure. Climb flight level 400 via Arbor departure, Papa Romeo, meu Mike Charlie. Fener 6143, reduzir velocidade para 1909. Goiânia, comando seletiva. Pode confirmar a POB, a transmissão autonomia? 184 e Goiânia como alternativa. E a autonomia? 2 horas e 35. 0 da 3, 5. 5, ciente, à direita, via Índia. Ponto perda na 018-95. Quem negar na 095. 0-5, direita ainda, ponto espera 18-5-8, enganado. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, desça para 2.000 pés. Reporte estabilizado. Estabilizado, avistando, voo no 645. 645, complete final do procedimento MS, chame a torre 18.95, 645. Senai 6143, retração para sequenciamento, curva direita para o 260, seu limite é o localizador. Direita 260, limitado pelo log, Senai 6143. Decolador 32. 208, tá 3, 105, boa noite. Patrulha de Salvador, uma boa, Elton 3155 da Elê da Morte, vá passa 2300. Elton 3155, contato radar na decolagem. Corrigindo, super via da El para o nível de voo 340, aguarde para contato radar. via Dael para o 340 da 3955, quando possível a proa de Dael ou Leda. Autorizado proa de Leda, o TAM 3155. Da proa de Leda, TAM 3155. Ali mantém. Ali mantém. Uno 645, solo 34, libera direita, solo no 211. Direita 211. Uno 43, desce para 3 mil pés. 3 mil, né, 143. Uno Salvador, boa noite, 1645 da Gol, livrou. No 645, boa noite, Cati via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Vai interceptar o localizador. Está. A rede de guerra, pode visual interceptar o localizador. Cliente Romeu Lima. Você vai tirar a 643 para pilotar o policial e interceptar o localizador? M143 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 110, reporte estabilizado. 110, esquerda, reportada estabilizado, 143. Oi, Salvador, boa noite, até 3844. 3894, ação de identificação, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Sequestra com 1015. Sonar 6143, desça para 2 mil pés. Autorizado LS aqui daí, reporte estabilizado. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Valeu, Romeu. Prossiga triplo, Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, você decolou de Serra Luiz Catalina, já comprou de Serra de Atenida, vai manter a 510, boa bota, pode ser alocado, é o 0144, vem com Papá Romeu Lima. Pepe Serra Índia com Índia, reporte visual. Lima. Salvador, boa noite, bom dia, boa tarde ainda, é o azul 2715, paciente da informação ativa para o 110. Azul 2715, aciona identificação, via chegada manda, está para o nível de voo 060, ajuste 10015. 060, 2715, qual será o nosso número de pouso, cara? 02. Portão 02, 1645. Gente, quando possível, solicito por tá atualizado, a gente voa a dona. Mantenha o perfil da chegada, o azul 275. 105. Salvador, Gol 1869, boa tarde. Gol 1869, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor para 360, obrigado. Salvador, Romeu, Romeu Lima, visual, se possível, passe para a direita, para 17. Romeu, Romeu Lima, ciente, plano cancelado, plano instrumentos cancelado 38, curva esquerda, base pela direita, pista 17. Reporte final do 17, Romeu, Romeu Lima. Esquerda, base pela direita, para 17, reportará 17, Romeu, Romeu Lima. One, two, eight, decimal, eight, is enable, 135, decimal, three. 135, decimal, three, Romeu, Machado. Salvador, 6143, cidade MS, da 10. Salvador, 6143, aguarde para transferência. Sim, aguarde. Pelo menos em coordenação com a equipe de sol, é o 2591. Pagar pouco com a equipe de solo, vai se girar o motor direito, número 2, o 2591. Air delivery, Guanote, Condor 077, information, uniform with the startup. Condor 077, stand by for cross, just 1 minute. Standing by, Condor 077. Chanel 6143, completo final do procedimento ali, essa X-Ray, chame a torre em 118, decimal 9. 2, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Romeu, Romeu Lima, com autorizado capitão 17, vento 17, 0 graus, 6:19. Tive pouso 97, Romeu, Romeu Lima. Tipo Papá Romeu Lima, tem frequência livre. Lima. Teve pouso, acelera 6143, certo? Salvador, o gol 869, pode voar, Elefa. Autorizado, Elefa, o gol 869. Obrigado. Problema, Romeu Lima. Salvador, condor 077. São 3894, já presente Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste 0015, autorizado ele é essa que da pista 10, reposta para o final. 7, voando Duna da presente, ajustado 3894, repassará. O 2795 desça para 4000 pés, ajuste 1015. Descendo para 4000 pés, 2715. Salvador é o azul 2591, ciência uniforme, cópia autorização, Vitória. Copia. Afirmo, meu. Vitória 160, autorizado via grupo 677, da colada 10, curva direita, no perfil da Coral. 5470, transponder, 1208, controle. Afirmativo. Velocidade. 527-115, reduz a velocidade para 2009. 2009, só reduzindo 2755. O nível autorizado 1-60. 1-60, velho. Correto, chama pronto, respect e no patch tem. Camarada 2-59. Salve, Salvador, boa noite, René, minha mãe, patente, segura na porta atrás. Boa noite, taxi via Alfa, minha porta 1 da Juliette, minha mãe, patente. Alfa, Juliette, minha mãe, patente. 288-1353. 02 na sua identificação. Uma 02, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Voe Mari para interceptar a chegada. Desça a via para o nível de voo 050, ajuste no 095. Mari 050. Na 3894, para interceptar o localizador, curva direita, proa 060, reposta no ar. 7, curva na direita, 060, reposta no ar. 3294. 2715, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.5, reduz a velocidade para 1909. 3.000, reduzindo para 1909, 27, né? Juliette, portão 07.